você bem sabe, eu sou um rapaz de bem. E a minha onda é do vai e vem com as pessoas que eu bem tratar. Eu qualquer dia posso me arrumar, ver se mora no meu preparo intelectual. Ah, ah, é o trabalho a pior moral, não sendo a minha apresentação. O meu dinheiro é só de arrumação. Eu tenho casa, tenho comida, não passo fome, graças a Deus. E no esporte eu sou de morte, tendo isso tudo eu não preciso de mais nada. É claro, se a luz do sol vem me fazer calor e a luz da lua vem trazer amor, tudo de graça a natureza dá. Pra que eu quero trabalhar? Você bem sabe, eu sou um rapaz de... E a minha onda é do... Com as pessoas que eu... Eu qualquer dia posso... Se a luz do sol vem me... Fazer calor e a luz da lua vem trazer amor, tudo de graça a natureza dá. Pra que eu quero trabalhar? Pra que eu quero? Pra que eu quero trabalhar?